ONU 2685. ONU 2685, Oceano 224. Uma boa noite, amigo. Boa. Está autorizada a aproximação ILS. Autorizado, ILS, para estabilizar o Lorde 05. Da 3152, este é o controle Salvador. Ajuste agora 10, 16, direto Duna, 2000 pés para o ILS. Um abração e manhinha Marilene Boa. Opa, maravilha, 2000 pés, 10, 16, na prova de Duna, da 3152. localizador, boa noite, 0100. 1805, 5 milhas para o externo e aproximação para pouso. Vamos checar o trem, chamar a torre. 1186. 86, boa. Boa. Torre Salvador, boa noite, 1805. Na final, estabilizado. Boa noite, 1805, reporte passando externo, baixar trabalho. Portarei, boa noite, 0100. Externo, baixa checado, agora é 0105. 1805, boa noite. Então, autorizado pouso na 10, o vento é 1,40 graus, com 8 nós e o altímetro 0,16. Autorizado pouso, cabeceira 1,0 com 1,06, agora é 0105. Chamou 4209 das outras. Estimativas do 4209, só para informar que seu plano se encontra vencido. 5, solo ao Zumo 8, direita, táxi via Alfa, Juliette, portal 01. Alfa, Juliette, 01, boa noite, 01. Ouro Rio 5972. 5972, 1 minuto, cópia. 5972. Rio 5972, copia. Prossiga. Rio 5972, Galeão aprovado, nível 320, via para o ISC 50. Decola da pista 10, perfil de saída da Euleda, após voa Eudes, com curva direita, transponder 5414, controle 120, decimal 80. Rio 30, conforme 320 para o Galeão, pela rota do plano de voo uniforme ISC 50. Decola da pista 10, na subida da Euleda Eudes, transponde 5414 e controle 120.8. Rio 5972, cotejamento correto, chame pronto. Chama lento. Rio 5972. Boa noite, 3152, estabilizado 190. Boa noite, 3152, reporte trem checado, vento no 30 graus, 08 nós, livre pouso, pista no 0. Pista no 0, 3152. Salvador, boa noite, web 5809, compartilhão Charlie, na mão, 210. 2010, na proa de Duna, 509, 1016, reporte estabilizado. Maravilha, 2010, Duna, 1016, reporte, 509. São 3152. 3152, Solos 26, direita, táxi via Alfa Juliette, portão 06. Alfa Juliette, direita, portão 06, tá 3152. Para pushback acionar. E o 5972, livre acionamento, chama para o táxi, portão correção, no pátio 3, ok? Está autorizado. Pátio 3 autorizado, e o 5972. Mirador, 5809, exatamente. 5809, complete, aproximação, torre 18 aí. Boa noite. Salvador, boa noite, Chaves 5809, final 10, estamos a 4 milhas de estrada. Boa noite, Chaves 5809, reporte passando externo, baixada e travada. Ok. Táxi Rio 5972, com 4 pessoas a bordo. 4 horas e 30 de autonomia, alterna Campinas. Ciente, Rio 5972, táxi via pátio 3, após pátio 1 no Índia, reporte no ponto de espera, ajuste no 0 no 6. Pátio 3, Índia, ponto de espera, 1 no 118.6. Baixo travado, 5809, Web. Web 5809, ciente, livre pouso 10, vento no 50 graus, 08 nós. Livre pouso 10, 5809.